Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Gira Som.

fico. Ai, estas danças vão, ai, estas danças vão, toda noite no penico. O nosso amigo carneiro, se tivesse a perna gorda, lá no forno do padeiro, dava-se a vida à sorda. Ai, estas danças vão, ai, estas danças vão, eu em casa é que não fico. Ai, estas danças vão, ai, estas danças vão, toda noite no penico. Era rusga, vá ou não, uma festa que não falou. Ao São João, se me visse assim ao alto. Ai, ai, São João, ai, ai, São João, eu em casa é que não fico. Ai, ai, São João, ai, ai, São João, toda noite repenico. Sou fiel à tradição, vou cumprir o prometido. Como o alho e o balão, já passo a noite entretida. Ai, ai, São João, eu em casa é que não fico. Ai, ai, Sejão, Sejão, ai, ai, Sejão, Sejão, toda noite de penico. Thank you.